Às vezes me sinto só, tão só, sem ninguém. Às vezes me sinto só, tão só, sem ninguém. Às vezes me sinto qual um preso, um réu. Às vezes me sinto qual criança sem mãe. Que às vezes me sinto só. Só? Só. Só como? Sem ninguém. Como um órfão. Um preso sem visitas. Um peregrino sem rumo. Um abandonado. O que tu fazes quando estás assim? É, corro aos pés de Cristo e clamo. Bicudo? Hein? E ele te ouve quando clamas? Sem dúvida. Imediatamente, ele é meu salvador.